Menina, e a Mariana, hein? Quem que tem Mariana? Tá perdendo a mim, aquele cara lá. Ai, nem me fale, já estou com ranço. Ela vai bem pra festa hoje. Ah, mas ela tem que ir mesmo, que eu vou dar dois tapas dentro da cara dele e botar ele pra lá. Que ela vai curtir com a gente sozinha. Vai com essa roupa aí, eu vou me arrumar. Não, vou me arrumar. Vou trocar também. Vamos que vamos. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Esse cara e tá perdendo a mão. Ele é bonito, dá até pra entender, mas já tá pirando, querendo te prender. Controla tua roupa, tuas amigas, rolê. Se eu fosse você, botava ele pra correr. Você é mais braba dessa festa aqui. Tá deixando ele te diminuir. Vê se vale a pena esse cara aí. Já dei meu recado, agora vou ralar. Ainda dá tempo se quiser chegar. Sou família, eu não vou te abandonar. Quando o beat entrar, sei que cê vai gostar. O quê? Esse cara e tá perdendo a mão. Ele é bonito, dá até pra entender, mas já tá pirando, querendo te prender. Controla tua roupa, tuas amigas, rolê. Se eu fosse você, botava ele pra correr. Você é mais braba dessa festa aqui. Ah, é? Tá deixando ele te diminuir. Qual foi? Tá falando sério, é pra gente rir. Vê se vale a pena esse cara aí. Já dei meu recado, agora vou ralar. Já deu. Ainda dá tempo se quiser chegar. Sou família, eu não vou te abandonar. Quando o beat entrar, sei que cê vai gostar. O quê? Vai, vai! Se fuder.